Numa manhã ensolarada, os agricultores Damião e Filó se encontram no sítio, em pleno semiárido brasileiro. Mas Filó, aquele riacho onde eu pego água não já tá seco? Agora danou-se mesmo. Damião, e o pior é que tá difícil mesmo. E a pois, mãe? Agora aquela barragem construída na propriedade do Dr. Ferreira fica ali cheinha d'água e nós não podemos pegar um gole sequer. Era pra ter construído uma só pras famílias daqui, não é não? Oi, Damião, o bom mesmo era todo mundo já ter a sua cisterna de placa ao lado de casa. Tá vendo eu? Uso a minha que pega a água da chuva do telhado pra cozinhar e beber. E a grandona, a cisterna calçadão, ainda tá dando conta da minha produção. Mas mulher, essas bichinhas aí tiraram o teu aperreio com a falta d'água, não foi? Então, quando caiu a chuva, eu enchi elas até onde deu, usando todo dia o tantinho certinho. Sem desperdício, eu tô com água até hoje. Seu Damião fez uma cara de admiração e se chegou mais no portão, fazendo cara de quem queria entrar. Agora, Filó, me conta uma coisa. Homem, eu tô vendo que tu tá interessado mesmo. Entre e sente aqui um instante. Eu já tirei mesmo meu feijão do fogo e dá pra prosear à vontade até a barriga dizer pra parar. Não, é porque eu tô vendo que tu nunca para e tá levando produção todo sábado lá pra feira. Sabe por quê, Damião? Eu planejei tudo direitinho. No inverno passado, eu separei e guardei sementes daqui da comunidade pra comer e pra plantar. Olha, eu guardei naquelas garrafinhas que chamam de pet, tudo bem direitinho. Mas Filó, eu até que tentei guardar umas sementes que eu recebi, mas quando fui plantar, um bocado não vingou. Mas olha, companheiro, não é toda a semente que brota, não. E também não pode guardar de qualquer jeito. Tem que ser as sementes crioulas da nossa região. A cara de surpresa de seu Damião só aumentava. Para completar, ele avista na rodagem o filho de Dona Filó levando as cabras para o repouso e muda logo o rumo da prosa. E tu teve muita perda nas tuas crias com a estiagem passada? Tive não, viu? Eu construí um banco de proteína, fiz forragem, silagem, guardei tudinho para nesse tempo não faltar alimento também para os bichinhos. Para não dizer que não diminuiu um, eu abati um bodinho pro casamento de José no mês passado. Mas aquelas cabras bonitonas que era do estrangeiro não se deram aqui não, não foi? Vai ver, elas viviam no frio, comiam outras comidas que aqui nem tem, né? E por isso as bichinhas morreram. Pois é, Filó. Que coisa boa pra tu, mulher. Já eu tô pensando em vender as minhas terras, com casa e tudo, e me embora lá pra aquele mundo de São Paulo. Sertão não é lugar de se viver não, mulher. O povo faz de tudo e não combate essa seca danada. Damião, que combater que nada. A seca não se combate não, a gente convive com ela. Olha eu aqui, tendo a minha comidinha, ganhando meu dinheirinho e trabalhando. Inculcado com o entusiasmo de Filó, Damião pegou o rumo de casa. Não saia daí. A radionovela Combate a Seca ou Convivência com o Semiárido volta em 2 minutos. Quem pensa que o combate à seca é a única alternativa para as pessoas que vivem no semiárido está muito enganado. A seca faz parte do semiárido, é algo que não se pode combater. É preciso aprender a conviver com ela. Ao contrário do que muita gente imagina, no semiárido chove sim. E a chuva que cai é capaz de abastecer uma cisterna, garantindo água de beber durante o período da estiagem. Os agricultores e as agricultoras também já aprenderam a estocar a água em outros reservatórios para produzir alimentos e dar de beber aos animais. Além de guardar a água da chuva, as famílias costumam adotar outras estratégias, como a estocagem de sementes e a prática da agroecologia. São ações simples que permitem uma vida digna às famílias da região. Semiárido Brasileiro. É preciso conhecer para conviver. Realização: ASA, articulação no Semiárido Brasileiro. Apoio: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Você está ouvindo a radionovela Combate à Seca ou Convivência com o Semiárido. Já já a gente conta mais detalhes sobre a história dos agricultores Damião e Filó. Agora vamos ouvir a música Terra Prometida, com Roberto Malvese, o Gogó. Música. Eita, sertão, não é só clima, é seu povo, sua festa, sua fé, é sua cultura. Doce lar, meu aconchego, ó belo sertão, natureza que inspira o poema e a canção. Abra furo e resistência, teu povo fiel. Grata terra prometida, onde corre o leite e o mel. A pobreza e a indigência cortam o coração da gente. Ações preconceituosas que degradam o ambiente. Faltam abrigo e comida, saúde e educação. Falta água pra beber e molhar a plantação. Povo humilde, abandonado, fruto da escravidão. A elite é atrasada de um poder sem compaixão. Sertanejo nordestino quer viver e ter direito de poder fazer história e quebrar o preconceito. E assim poder sentir ao som de um violão a quixabeira, o reisado, São Gonçalo e São João. Do sertão ao pé da serra, do cerrado à beira-mar, ser parte da mesa farta, do almoço ao jantar. A seca não é problema, isso ouvi de um viajante. É a cerca e o sistema que fazem os retirantes. Haste a nossa bandeira e expô sem desatino. O Nordeste é a terra prometida aos nordestinos. Voltamos com a radionovela Combate à Seca ou Convivência com o Semiárido. Nesta segunda parte, a radionovela acontece 3 meses depois daquela primeira conversa, em um novo encontro de Damião e Filó. Oi, Filó! Olha aí, o tempo bom chegou, não foi? Quando estiar, eu vou desmatar, queimar, deixar tudo limpinho para plantar. E tu, mulher? Deus me livre. Eu tô é plantando minhas plantinhas tudo junto e guardando minha água, minha semente, para quando chegar o verão eu já tá é preparada. Eita, pois eu não vi uma danação de mato mesmo na tua roça? É minha produção agroecológica. Eu não desmato nada, não. Crio os bichos, as plantas, tudo junto. Mas por que plantar desse jeito, mulher? É porque se a gente queima, desmata e bota veneno, a terra vai ficando fraca e um dia ela não dá mais fruto. Damião para e fica pensativo. Mas, Filó, isso é doidice. A gente é criado aqui desde pequeno e vê tanta gente fazendo como eu faço. Damião, tu não lembra daquela conversa do alpendre, não? Tu ficasse admirado como eu estava passando direitinho naquela estiagem, não foi? Ah, isso aí foi mesmo. Pois então, eu tava bem ali por conta dos cuidados que tive com a terra. Ai, vixe, em vez de tu aproveitar, já tá pensando no próximo verão. Então, eu tô fazendo a minha estocagem, a dos meus bichos, pra quando a chuva passar, não deixar nada faltar. Falando em bicho, pô, Filó, eu tava querendo ver se conseguia umas cabras e umas galinhas. Mas é uma burocracia tão grande. Olha, Damião, tem um projeto de fundo rotativo solidário que tá chegando aqui na comunidade. Por que tu não procura saber pra pegar umas crias? E como é que isso funciona? É assim, ó. Você recebe uma quantidade de animais e fica por um tempo. No final desse tempo, você tem que repassar as crias na mesma quantidade para outra família. Aí você fica com os animais que procriaram durante o tempo em que você criou. Mas e é fácil, é filó, conseguir esses animais assim? Olha, Damião, se você participar das reuniões da comunidade e do sindicato, é bem mais fácil e não precisa de tanto documento, não. Mas, filó, tu é sabida que só, vis? Ah, Damião, tu é sabido também, só precisa acreditar em você e no nosso semiárido. Filó convenceu Damião a participar de grupos de agricultores e agricultoras que se organizam e atuam como ela, planejando e convivendo com o semiárido. Tempos depois, a vida de Damião passou por algumas mudanças. Filó, mulher, vem cá na minha roça. Vê o tamanho da graviola que deu. Olha que eu acho que aquela ali tem mais de 3 quilos. Olha aí, Damião, tá vendo que melhor do que combater a seca é conviver com o semiárido? Tô sim, filó. E de pensar que eu duvidava um bocado do seu jeito de conviver aqui na nossa região. Mas vamos logo ver a minha graviola. Calma, homem. Deixa de vexame que o meu feijão não pode queimar, não. Ô, José, olha aí o almoço que tá no fogo que eu vou ali na roça de Damião. Ninguém mais segurou o Damião. Combate à seca nunca mais foi assunto para ele, que deixou o isolamento e se juntou ao movimento para fazer do semiárido uma bela região, digna de se viver. Apoio: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.